Bola 328, voe Duna. Duna, Bola 328. Alba Duna, Port Control, Go 1924, with information Tango. Passing flight level 1902170. Go 1924, Coca Dent, 140090. Stand flight level 090, Go 1924. W6621, autorizado final, LS, reporte estabilizado. Autorizado, LS, X-Ray, dono 0, reportando, obrigado. 0, decimal 8, e aciona 5564 no transponder. Correto, portão 3, chama pronto, pushback, treinamento, azul 4089. É que reporte Paripe. Reporte Paripe, cadê? Atenta a possível estrela 37800, gol cruzando este, quando pronto, livre decolagem, 148, Mike Alves. Teve que estar essa dobra cruz, Vitorinha Júlia. Reporte Paripe. Reporte Paripe, Júlia. Salvador, autônomo de 3 horas e 10, o passarelo 2230. Passarelo 2230, táxi via Pacho, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre em 1-1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0-1-2, bom voo. Índia, Alfa, no ponto de espera da 1-0-7-8-6, muito grato, boa. Vitor, Vitor, Mike, Quebec. Vitor, Vigilante, assistente do Mike, Vitor, Mike, Quebec. Afirma, tem o mesmo visual, Júlia. Controle, Salvador, Gol no 328, Gol no 328, desça para 2000 pés, um ajuste 1-0-9. 2000, 1012, Gol no 328. Gol 1697, reduza para 2209. 2209, Gol 697. Olho 120, decimal 8, e aciona 5575, o voo no 806. Correto, confirmando portão 5. Reportarão. Afirmativo, apenas confirmando portão 05, o voo no 806. Afirmando 05. Seguinte. Fala, voo 600, zona Fox, boa tarde. Voo 600, boa tarde, táxi de Alfa, reporta antes, o táxi de Juliette para ingresso. Alfa reportará antes da Juliette, 600. Passagem 2230, para a espera pronto. 2230, autorizado alinhar e manutenção. Alinhar e decolar, pista no 0, 160 graus, 89. Altímetro no 0, 12. Alinha e decola o passageiro 2230. A 3000 pés, o ajuste 10012. Passão 9 com 600. Para 3 mil pés, olha o chão 0 no 2. No 0 no 2, 3 mil pés, o Romeu não. Papai Romeu não vê melhor que a gente, obrigado. Estou vendo a nossa vez, estou confirmo com a velocidade de casa. 2, 3, 0 nós agora. Tem, está 3 no 4, 4, mas tu reduza para 2, 3, 0 nós. 2, 3, 0, 4, 4. Web Message 21, chame Torre, uma noite de Salmeia. 18 também, obrigado. Gol 1328, autorizado final IS, reporte estabilizado. Agora estabilizado, final IS, gol 1328. 721, centro do tráfego avistado, baixou e travou, 170, 89, 1012, pouso, autorizado. 62, autorizado, pouso, vai saber. Passaria do linha 0, 2230, decolado aos 17, controle 120, desse 18, verdade. 1208, muito grato, pouso. Controle Salvador, passaria do 2230. Passaria 2230, contato radar, fuga para o 200, perfil da A. 200, perfil da A, o passaria 2230. Gol 1697, desça para o 050. É autorizado 050, gol 1697. Aparece para a direita rotatória, para o Vitorino de Vilhen. Vitor de Leste, negativo. 1924, desça para o 060. Vicente, o Júlio, gol 1924. Vira para Interlagos, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, reposta rotatória. Rotatória, Quebec. Rotatória, Vitorinha Juliette. Reposta rotatória. Rotatória. Gol 1328, estabilizado? Estabilizado, gol 1328. Cliente, chame torre, noite de Flamengo. 86, 328. 90 Oscar Vitor, desça para 2000 pés, reposte estabilizado. Estabilizou agora o 90 Oscar Vitor para 2000 pés, né? Sim. Webjet, curta final, guarde pista livre. Guardama, 328. São João com campo, Victor Mike Quebec. Controle, controle. Victor Mike Quebec, São João com campo, Serif. Victor Mike Quebec, torre, 1-8 e Salmeia. 8-6, grato, uma boa tarde. Gol 1697, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 225, limite ao lote. Direita 225, limite ao lote, descendo até o 050, gol 1697. Parada barra, onde é o off? Quilo braço, prossiga. Agora 320. Sente, aguarde para subir. Final com campo, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, chame torre, uma noite desse nome. Boa noite, meia Juliette. Salvador, para passar com Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, para a pista no 7, número 2. Inicialmente rotatória, aguarde final no 7. Rotatória, aguarde no final no 7, Juliette. 4-4. Reporta antes da Juliette, para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, vai saber. 3-8. 3-8-0-5, estamos na posição 02, informação Tango, pronto para cópia, Guarulho. E o capitão confirma. Está presente, final no 7, número 2, aguardando liberação. Júlio. Final no 7, 2, aguardando liberação. Vitorinha, Júlio. Go on, 9 2 4 10 0 5 0. 10 Approach 050, go 1924. Tá, 3144, reduza para 1.9709, forma o tráfego à frente a 6 milhas. Para mim, irmão, você está no tráfego. 1.9697, reduza para 1.9709. 179, gol 1.97. 1.9697, desça para 3 mil pés, ajuste 1.0.2. 3.012, gol 1.9697. Gol 1.9240, send 4,000 feet, QNH 1012. 3,000 feet, QNH 1012, gol 1.9724. Para o controle? India Mike Alpha autoriza a subida. India Mike Alpha autorizada a subida. É autorizado, subida ao 080085, India Mike Alpha. 8, Quebec. Livre pouso, Quebec. Vitor Lende e Juliette, vai ficar um apertado por segundo tráfego na final da pista do 0-0. Faça só um treino a zero curto pela esquerda e pode reinterceptar na final no 7. Juliette. Treino a zero curto esquerda, é para trás interceptando o vídeo de Vitorinho da Juliette. 0, reportar azul, no menor frente. Reduza para 1-7-0. Reduzindo 1-7-0-9. Go 1-9-2-4, turn left head 0-1-5. Turn left, heading 015, go 1924, descend to 3000 feet. 3144, pode interceptar? Tá, 3144, autorizado, interceptar. Nunca pra vista, 3144. 3144, complete, aproximação, chame torre no 8 decimal 6. 8 6, obrigado, boa. Afirmativo, contactei a sala IS e a mesma não possui o plano. O senhor poderia confirmar onde foi apresentado o plano para o IDC? Reenquadrou final no 7. No 7, continua a calibração, Juliette. Continua aguardando a liberação, Juliette. Zero, 140 com 10. 140 com 10, livre, pulso, papai rodando, vendo Oscar Vitor. Vitor McQuebec, são os 2-4, táxi em frente à esquerda, aguardando o pouso do Júlio. Eu vou livrar na Quebec. O Quebec ou o Papá, tanto faz. Plano para IDC, não possui, a sala S não possui plano, ok? O Lima Papa Mike é o número 2 para a Copa, aguardando. Ok, 924 have the propagate site. Salvador, boa, até 3144. Tá, uma milha pra cima, meia milha pra cima, baixando travado. Sim, tráfego avistado, número 2 para o posto, tráfego precede uma final curta de uma milha, agora liberação, tá 3144. Afirmativo, aguardando liberação na pista, 3144. Contato com a sala IS e confirmar com a mesma, ok? E de acordo com a mesma, ela não possui plano para ingressar. O Papatango Lima, Quilo Bravo. Confirme, não entendi a mensagem. Só um instantinho, o Webjet 6721 vai aguardar no... Corrigindo, o Gol no 328 vai aguardar antes do ataque 6 LED, posição de destino é 03, porém vai aguardar o Embraer da Azul iniciar o puxo táxi, ok? 7-9-3-2-3. O Lima Quilo Bravo para o Cílio. Whitehead 130. Head 130, Gol 1924. Estimado para início do pushback de acionamento no 03? 5 minutos. Seguinte. Fala Salvador, o Golo 754, pushback de acionamento no 08. Bono 754 no 08 autorizado, reporta táxi. Chamar para o táxi 754. 2000, será qual estacionamento é 1? Ok, inicialmente seria o pátio 3 mesmo. O senhor pode taxiar à direita via Eco. É, o estacionamento deve ser próximo àqueles hotéis da Trip ali no pátio 3. Essa é a versão geral, para a pernoite mesmo. Bom feriado. 3144, pista no zero livre, checa o trem, vento 110.8, pouso autorizado, 3144. Baixa atrás, botão autorizado o pouso, 3144. Item de leste, pessoal, 270, parte 4 autorizado. Repetida, parte 4 autorizada, visita dividida. Quebec, segue o tráfego companhia até o parte 4, Quebec. Quebec, o Papa Romano Vendor, você chama 1219. Afirma 1219 para o parte 3, novembro, Oscar Vitor. Obrigado. Lima, Papa Mike, Salvador, Veracruz, 500 pés, decolando 7, primeira curva direita, litoral sul, 0133, me transponde, 120.8 ao controle. Lima, Papa Mike. Está passando o índice da Sierra. Passado, travado. Fechando a 63, zona 5, a sua identificação, chega da MAN, desça para o 060. 060, fecha a corda, 3, 1, 3. Quilo Pátio 3, quando lá tem sinalizador November Oscar Victor, corrigindo. Papa Lima, Papa Mike, autorizado acionamento, chame pronto para táxi e decolagem a partir do hangar da Bata. Chega. Já entramos em contato com a Infraero e a mesma informou que irá aguardar para o 03, ok? Salvador, boa tarde, tá 3144, livrando. Tá 3144, ingressa via Alfa, reporta Anta Taxi Kilo. Alfa, reporta Anta Taxi Kilo, tá 3144. O tá 3144, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Reporte no ponto médio do Pátio 3, então 3144. Alfa, Kilo, Pátio 3, depois era ponto médio do Pátio 3, então 3144. Todo o Gol 1924, deixar ele aberto aqui, Way 1, Way 10. Contact Tower 1186, good landing. 1186, Gol 1924. Controle, boa tarde, Oceania 6320, passando. Boa tarde, Oceania 6320, identifique, chega da Mari, desça para o 060. Na margem, descendo para o 060. Salvação 1, 660, informação Santos, boa tarde. Informação em curso, 370 Natal. Pronto, cópia? Pronto, 00. Zulu 600, Salvador Natal, autorizado nível 370, via Upper Zulu 10. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, descida saída Puca, transição Zipar. 5023 no transponder e o controle em 120, décima 8, gol no 600. 600, correto, reporte quando pronto, fracionamento push. Para o táxi, voo 954, POB 137, autonomia 4 horas e 10, alterna Fortaleza. Voo 754, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera Chamatou 886, o altímetro no 0, no 2, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 886, 1012, 954, voo. Tá 3566, autorizado a final direto, desça para 2000 sem restrições, ajuste no 092, informe no localizador. 2000 sem restrições para 092, reportar ao localizador 3566. Com a logomarca da Varg, que vai, que taxia até o ponto de espera, segue como número 2 até o portão 01, então 3144. Ok, vai seguir o Gol Varg após portão 1, até 3144. Afirmativo, o tráfego se encontra agora no través do 07, está crescendo até o ponto esperar. Tá visual com medo. Visual na Fox, voo 1697. Voo 1697, reporta antes do taxiway Juliette, corrigindo antes do taxiway Kilo. Afirmativo, reporta bem. Só confirmando, tá 3144, é o Gate 1? Afirmativo, 01 seguindo o Gol Varg que quase soprou agora. Certo. Já descida para 3000, ajuste no 012. 3000, 1002, acho que não era, né? No 697, ingressa Kilo e reporte na saída do pátio 3, ok? Demativo, ingressa via pátio 3, Kilo só para a saída. 754. Tá liberada a velocidade, poxa, né? 6315, já. Passou número 2 na aproximação, 6315, reduza para 2109. 2109, reduzindo, 6315. Estabilizado. Direita 055, reportando estabilizado, 3566. 1754, decolagem autorizada, pistão no zero, vento de 130 graus, 612 nós. Decolagem no zero, agora 754. Solar ground, go 1924, vacation the runway. 3805-02, o portão tá livre, é por táxi. Escuta. Por, siga. 02, o portão tá livre, é por táxi, 3805. 302, reportaremos para o táxi, 3805. 1924, taxi approaches, we ahead, report before taxi kilo. Ok, report before taxi kilo, 1924. Uno 697, ingressa à primeira esquerda, pátio 07 ao portão. Pátio, portão 7. Vai do pátio 3 de voo, 1697. Controle, som azul, muito boa tarde, papá, papá, alfa, tango, tango. Boa tarde, Alfa Tango Tango, identifique, está autorizada a descida para 1.510, o agente 0112. Alfa Tango. 86, 89, está pronto. Gente, azul 4089 aguarda o número 2 no setor. É o número 1 na aproximação, Índia Serra. Índia Serra, 6320. Oxané 6320, estação vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020, seu limite ao localizador, redução para 2209. Esquerda 020, limitado pelo localizador, reduzindo 229, estação 6320. Controle Salvador, agora 754, decolou passando a 2000 pés. Contato de Gol 1754, contato radar ficou para o 39. Sumindo 390754. Confirme para o Salão. É 7209 no 44, autorização Fortaleza. Intensidade muito baixa, seria o Webjet 6721 no Fortaleza? Afirmo. Gente, o número 2 para cópia, aguarde informação em curso e atango. Sim. 24 via Menabron to Stand 08. Stand 08, go 94. Papa Tango Lima, Kilo Bravo na escuta do solo. 5, redução para 1709, tráfego forçando em 2 horas, 9 milhas, é um 2320. Nash, 6315, tem revisual com vento. Webjet 6721 no Salvador Fortaleza, autorizado nível 330 via Upper Zulu 19. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, prefiro a saída Momo, transição Froti. 5573 no transponder e o controle em 120, décima 8, 6721 da Web. Frente Web 6721, autorizado Fortaleza 330, Upper Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, Momo, Froti 208, controle e 5573 no transponder. Correto, reporte quando pronto, pressionamento push. Tá, obrigado. Qual o transponder aqui está acionado? 0133. 0133? Ah, zero, bom. Sim, a gente confirma destino, Lima Papa Mais. Eu não copiei, o Lima Papa Mais. Não entendi. Lima, Papa Mike. Ah, isso tudo certo. O senhor decolou de qual local mesmo? Estou lá de Salvador. Salvador não, comandante. Eu estou aqui na torre de controle e estou vendo o senhor lá em perto de Ondina já. Qual a sua posição? O senhor decolou de que lugar? Estou próximo ao farol da Barra, do outro lado de Salvador. 2000 pés. Direita. Descendo para 2000. Na 050-76-320. Prossiga Lima, Papa Mike. Positivo, já está aqui quase no farol da Barra, eu chamei a torre novamente. É, em vez de chamar o... 10, o senhor está prosseguindo para a ilha? É tudo a bordo? Quantas pessoas a bordo, Lima Papa Mike? É de frequência livre e chá para regresso, Lima Papa Mike. Estabilizou, final da chave travada, 3566. 3566, completa a aproximação, chame torre, 18-6, seu Poposo. 18-6. Oxané 6315, completa a final de LS, chame 2, frequência 1186, tem uma bota. 86, até daqui a pouquinho, 6315. Oxané 6315, passou o turno visual. 2109, agora o número 3 na aproximação. 210, Oxané 6315. E a Índia no ponto de cara chama 2806, 1011 agora no altímetro, 1009. 1011 via Índia, ponto de espera, reportaremos é 18-6, o SAN 3805. Questão, pouso 97. Autorizado a rotatória Alfa Tango Tango. Rotatória Tango. Correção da Washington 6315. 6315, número 2, cheque o trem, chame final normal. Alô, Dona 328. Alô, 328, via Juliette 02, o portão. Atenção, Wagner acompanhando, finalizando o puxa à sua esquerda. Cash drop. Copiou? Afirmativo, grato para o 2.